Meu amor, hoje é um dia muito especial para nós. Nós nos amamos e espero que o amor continue marcando a direção de nossas vidas. Você significa o meu tudo, o meu começo e também o meu amanhã. Não tenho medo do futuro, pois nossos momentos continuam sendo preciosos e vividos com maturidade e segurança. Afinal, sabemos o que ambos sentimos. Todas as procuras levam ao encontro. Todas as buscas se findam quando encontramos a pessoa ideal para nos trazer felicidade. E desde que te encontrei, as alegrias passaram a fazer parte constante em minha vida. Somos e seremos eternos apaixonados e sempre iremos comemorar o Dia dos Namorados, pois acredito que temos essa cumplicidade um com o outro. Quero nessa mensagem te dizer o quanto você é preciosa para mim. Amar você, tê-la junto de mim, realmente é uma dádiva dos céus. Milhões de beijos e parabéns pelo nosso dia.